TAP 6748. Autorizado. Obrigado. Bravo Delta, na escuta? Isso, Bravo. Assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi no 09, está autorizado o reboque e reporta no término no 1, ok? Boa noite, 3858. Boa noite, formação em curso a Serra, Fortaleza 370, Constantin Cobra, por gentileza, prepare a saída Momo, transição Froti, aguardando. Aguarde Momo Froti, sentido a Serra, 3858. Gol 1889 para o táxi com 89 a bordo, 4 horas e 8 de autonomia, alternando Campinas. 1889, taxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, um bom voo. Ok, então Pátio Indy Alfa, ponto de espera 118 meia, voo 1889, obrigado, boa noite. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesilo 19 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5401 no transpondo. Autorizado nível 370 para Fortaleza, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Intercepta o Pesilo 19, controle 1208, transponder 5401, trânsito 3258. Correto, portão 3, chama trânsito para o SPEC, acionamento, trânsito 3258. Chama a trânsito 1, portão 3, trânsito 3258. Acima de 10h20 até a duna. Autorizado. 1889. Boa noite, está autorizada a linha decolada 10, vento é de 1,40 graus com 5 nós. O altímetro 10 no meia. Então 1.016, a linha e decola, 1889. última 748, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, Amaral estabilizado, 48. Bruno 889, decolou os 45, controle 120, décima 8, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Bruno 889, da El, transfere. Gol no 889, contato radar, submantém nível de voo 360, saída Bell. Para o 360, voo no 889. Salvador, o Oceaner 6310 para o pushback, está na ponte 62. 62 autorizado, reporta táxi, Oceaner 6310. Vista a vista, 6748. Objeto 6748, reporta estabilizado. Passará. Estabilizou 6748. Objeto 6748, completa final, chama Torre 1 no 86, bom pouso. 86, boa. 3858, inicia de imediato, 03. Ah, extremamente de imediato, 3858. Autorizado, reporta táxi, 3858. Autorizado, reporta táxi, 3858. Obrigado, que está aqui. 6748, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento é de 1,60 graus com 5 nós. Livre pouso na 0, 6748. Meia 259, portão 5, pushback e Oceaner. Oceaner 6259 no 05, autorizado, é a porta táxi. Livre chama táxi, Oceaner 6259. Salvador, Vitor Bravo, Delta, informa a Fox. Boa noite, Vitor Bravo, Delta. Salvador, muito barato, passarei 2224. Passarei 2224, acionei a identificação, desço para 2010, que é legal, no 0 no meio, vou a ETAP. 2000 ETAP, passarei 2224. Salvador, 388, 166, morde, autonomia de 3 horas e 10, alterna de uma pessoa, está pronto para o táxi. 3858, táxi a via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera da torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Já Alfa 118 meia dúzia, 3858, 0 no meio. Puxané 6310 para o táxi, POB. É de 1 no 65, vai alternando Natal com 3 horas. Puxané 6310, seguindo o Airbus da TAM, prossegue como número 2 do táxi, via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118 decimal meia, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Matinho segue o Airbus da TAM, Pátio Índia Alfa, 18.6 ponto de espera, ajuste no 0 no meio, obrigado, uma boa noite. Web 6748, no solo 52, ao livrar à direita, chame o solo em 121-2-9, tenha uma boa noite. Livrar à direita, vai chamar o 219, boa noite, 6748. Chanel 6310, no táxi. O 6259, está vendo o 6310, ele vai passar na nossa frente, confirma? Afirmativo, o senhor vai prosseguir como número 3 no táxi, ok? Sem problema, é só pra gente coordenar o pessoal da manutenção, obrigado. Já possui os dados para o início do táxi, já pronto para o táxi, confirma. Ok, o 6259 está com 086 a bordo, alternativa Galeão, com 4 horas e 10 de autonomia. Ciente, quando pronto, táxi como número 3, até o ponto de espera, Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia, tem um bom voo. 0 no meia, vai com o número 3, Pátio Índia Alfa, o 6259. Fala Salvador, boa noite, Web 6748, ligou na sua escuta. WebJet 6748, boa noite, taxi via Alfa e reportando seu taxi e Juliette para ingresso. Alfa vai reportar se da Juliette, o 6748. Objeto 6748, atentando ao táxi do Airbus da Avianca. Após o mesmo, prossegue Juliette 05 ao portão. Atentar o Airbus da Avianca, após via Juliette para o portão 05, 6748. Salvador, o Gol 604, gate 02, frente da Sierra, para autorização. Conferindo, é o 6201, não, oxe, né? Stoffer. O Gol 1604, frente da Sierra, gate 02, para autorização. Afirmativa, agora de copo no 604. Ponto zero. Ok, sim, seu número 2, aguardando. Valeu. Oi, Salvador, 3258, tá pronto, pontuado 1-0. 3258, boa noite, autorizado a linha e decolar, 1-0, vento, 1-7, 0 graus, 5-9. Autorizado a linha e decolar, 1-0, 3258. Lógica 3285 no Zé. Serendo 2224, autorizado ELS, reporte estabilizado. Afirmativa, autorizado ELS, reportará estável no 2224. Salvador, boa noite, 3858, perfil da MOMO. 3858, boa noite, contato radar, sobe mantenha 370, saída MOMO. Sobe ao 370, 3858. Estabilizado, passageiro 2224. Passageiro 2224, completa final ELS, chama Torre 1186. 186, até. Tô achando a 6310. Bom, bom, Zé. Boa. Torre Salvador, achando a 6259.090, só pra decorar. Copiada, boa noite, mantém 1.0 aguardando, ou Schneider 6259. Aguardando, 6259.0. Muito boa noite, passageiro 2224. 2224, boa noite, continue e aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 2224. Tristan 3858, restrito nível 330. Após Arão, voa a Buco. Restrito 330, 3858. Após Arão, voa a Buco, 3858. Tem 3858. Prossiga. Não tem Arão no leito também. Você vai fazer sua limpeza da Momo, Cosmo, após Flat. Gente, desconsidere. Considera tem 3858. Salvador, boa noite, Júnior 63, 1-0. Aguarde. É o decimal 8. Júnior 63, 1-0, contato radar, sabe manter 350, saída PUCA. 350, PUCA, 63, 1-0. Da 3858, após Momo, voa a PUCA. Após Momo, da 3858, voa a PUCA. Salvador, poderia coordenar com o centro Recife para o Xander 6310, Romeu Fox 018, senhores? Aguarde. Xander 6259, ali mantém pista 1-0. Ali mantém 1-0, Xander 6259. 1-0, direto ao meu Fox 08, Xander 63, 1-0. Chama o centro Recife, 12685, alterna 12545. Bom voo. 12685, 12545, 3858. Decoda 10, esquerda, Momo, Cogibo, após Cogibo, Frote. 1208-5412. Confirma a saída? Confirma? Confirma a saída do Gol 604. Momo, Cogibo, após Cogibo, Froti. Autorizado para Fortaleza 370 na Pêssula 119, fala da 10, primeiro curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Froti, voo do 604. Livre decolagem, pista 1-0. A livre decolagem, pista 1-0, chão é 6259. Transforma-me para o voo no 604. 5412.